a voz da alegria. Todas as sextas-feiras, às 17h30, estará convosco para tornar o vosso início de final de semana mais leve e feliz. Alegria, com meu lado de vida, alegria. O que vos prometemos são 30 minutos de vozes alegres, de histórias com final feliz, de momentos bons que partilhamos com todos vós. Aqui só haverá alegria. Alegria. I see a spark of light shining. Alegria. Esperança. Encontro. Partilha. Sorrisos. E emoção. Daquelas que nos enchem e aquecem o coração. A Voz da Alegria está no ar e hoje temos connosco, uma vez mais, a alegria, os sorrisos e a espontaneidade das crianças da catequese de Oliveira do Hospital. Começamos a ficar cada vez mais habituados a estes momentos tão especiais. Hoje dedicaremos este programa à Nossa Senhora de Fátima. Temos connosco as catequistas e alguns catequizandos do terceiro ano, que este ano tão mágico, porque é o ano em que as crianças vão comungar pela primeira vez e irão fazer a primeira comunhão. Vamos então conhecer os nossos convidados, as catequistas, Ângela Marques e Ana Lúcia Martins. Boa tarde. Olá, boa tarde. E agora peço às catequistas para nos apresentarem cada um dos meninos que estão aqui presentes connosco. Então temos a Eva, temos a Lídia, temos a Maria João, temos a Francisca, a Mónica e a Diana. E agora digam-me vocês, meninos, porquê que vocês consideram este ano catequético tão importante? Digam-me lá, porquê que é tão importante? O que é que vai acontecer aqui de especial neste ano? Um de cada vez. A comunhão. A comunhão. A primeira? Sim. Primeira comunhão. Então, e já estão em plena preparação para este grande dia. Como é que sentem que este dia vai ser? Força. Divertido. Divertido, boa. E para ti, querida? Alegre. Alegre. Para ti? Fantástico. Fantástico. E para ti, Diana? Bonito. E para ti, princesa? Bom. Mas estão ansiosas pelo grande dia? Sim. Já estiveram a organizar lá em casa com os pais como é que vai ser o vosso vestido para esse dia especial? Sim. Já têm tudo projetado, já estou a ver. E as catequistas, como estão a ser estes momentos de preparação? Querem falar-nos um bocadinho? Estes momentos de preparação estão a ser um bocadinho atribulados, porque temos também muitas atividades da nossa catequese, não é? Em que nós estamos também muito incluídas e envolvidas, e estamos assim um bocadinho mais atarefadas do que seria habitual. Mas está tudo a correr bem, eles gostam muito da catequese, portam-se muito bem e são um grupo muito animado. Pelo menos parece. Animados. Então estão ansiosas então para este grande claro dia, Ângela? Muito, muito ansiosas e é bom, é gratificante acompanhar estas crianças desde o primeiro ano e ver como elas estão a ficar tão bem preparadas e tão alegres por irem receber Jesus no coração, certo? Sim. E agora de volta aos meninos. Vocês sabem que hoje aqui na rádio também vão ter uma missão muito especial. Vocês sabem? Não. Não. Tão sinceros. Bom, então hoje nós vamos falar sobre a Nossa Senhora de Fátima. Todos vocês já ouviram muitas vezes falar da Nossa Senhora de Fátima lá em casa? Sim. Então, e Vocês sabem também que neste sábado, sábado que se aproxima, nós vamos fazer algo muito especial aqui na nossa catequese em Oliveira do Hospital. Vocês sabem dizer o que é que nós vamos fazer? Pode ser aqui a nossa amiga? O terço. O terço. Vamos então todos rezar o terço, verdade? Sim. Os meninos da catequese. Então, e em que dia é que nós celebramos o terço? Sim, diz Francisca. Dia 13 de maio. Muito bem. Dia 13 de maio. Boa, muito bem. Então, e nesse dia, vocês conseguem-nos falar um bocadinho do que aconteceu nesse dia? Vocês sabem-nos contar um bocadinho da história da aparição da Nossa Senhora de Fátima? Sabem, ali a nossa amiga. Força. Sim. Era um dia dos três pastorinhos, que eles estavam num monte e depois eles viram uma luz que era Nossa Senhora de Fátima a aparecer pela primeira vez a eles. Muito bem. E foi aonde? Onde é que apareceu? No monte. No monte? Mas em que cidade? Sabes como é que se chama? Então ainda há bocadinho dissemos. Diz lá, querida. Diz Fátima. Muito bem. Então, agora uma perguntinha especial. Quem é que vos apresentou a história do milagre do sol? Lídia, desculpa, querida. Diz, Lídia. Os três pastorinhos. Não, quem vos apresentou? Quem é que vos contou pela primeira vez? A catequista. Ah, muito bem. E aqui a Diana. Quem foi, Diana? A catequista. Catequista. E os avós lá em casa não falam de Nossa Senhora de Fátima? Sim, também. Muito. Muito. Tem muita fé na Nossa Senhora, não é? Então são os vossos avós que costumam falar em casa sobre a aparição da Nossa Senhora de Fátima? Ou se também são os pais? Quem é que costuma falar mais sobre diz? Os pais, os avós e outros familiares. Muito bem. Vocês têm lá algum familiar em casa que tenha ido a pé Fátima agora durante estes tempos? Ai, sim, já estão aqui a pôr dedo no ar. Então, diz lá, Francisca. A mãe não foi porque... Mas ela costuma ir. A mãe não foi porque tiraram-lhe um sinal e aquilo ainda não estava bem fechado. Então ela não foi. Não pôde ir, mas gostava muito de ir. E ela costuma ela vai ir? Todos os anos. Todos os anos? Sim. Muito bem. E o que é que ela conta dessa experiência de ir a pé a Fátima? O que é que ela conta, Francisca? Partilha lá connosco. Ela diz que é fácil fazer a caminhada, fazer esta peregrinação. É fácil para ela. Ela chega muito cansada quando regressa. Acho que a Lídia quer contar. A Lídia quer contar. Diz lá, Lídia. Quando eu fui a Fátima, eu comprei uma estátua dela que brilhava na luz. Mas já foste a pé até Fátima? Não foi a pé. Ah, de carro. Depois lá comprou no sítio das lembranças. Esta menina também quer. A minha bisavó, quando era pequena, e a minha mãe, o ano passado ou mais, ela já me contou que ela foi de joelhos. Até Fátima? Não. Deve ter sido só lá em Fátima. Fátima, não é? Fazer aquela promessa de joelhos. Quando nós vamos a Fátima, nós vemos muitas pessoas lá fazerem as promessas de joelhos, não vemos? Vemos, é muito comum. Muito bem. Então, sabem-me dizer quem é que são os pastorinhos e quantos são? Ai, tanta menina a querer responder. Vamos aqui começar. Eva. São três pastorinhas. A Lúcia, o Francisco e a Diana. Jacinta. Muito bem. Olhem, e agora uma pergunta muito especial. Quando a Nossa Senhora apareceu aos três pastorinhos, sabem o que é que ela pediu aos pastorinhos? Então pode ser agora. Pode ser a Francisca. Diz lá, Francisca. Ela pediu para eles rezarem todos os dias o terço à noite. Olha, então e agora digam-me cá uma coisa. Aconteceu o milagre da Nossa Senhora de aparecer aos pastorinhos. Vocês acham que eles estavam a contar que aquilo acontecesse? Não. Que eles fossem aparecer? Aquilo aconteceu de cada vez. Então. Diz aquilo lá. Aconteceu do nada. Eles não estavam à espera que acontecesse. Eles não estavam nada à espera que acontecesse. E vocês acham que eles ficaram como naquele momento? Ficaram espantados. Com sabedoria que a Nossa Senhora iria voltar mesmo. Eles acharam que a Nossa Senhora ia voltar, porque ela apareceu mais do que uma vez. Muito bem. Diz lá, Diana. Assustados por vê-la pela primeira vez. Possivelmente ficaram ali um bocadinho assustados. Da segunda vez, já não deviam ter ficado tão assustados assim, não é? Se calhar até estavam ansiosos pela Nossa Senhora voltar. O que é que vocês acham? Sim. Acham que eles não sabiam que era a Nossa Senhora, que só no final... Pois, eles não sabiam. Nós é que já sabemos que era. Era uma senhora. Antes chamava-se a Nossa Senhora do Rosário. A Nossa Senhora do Rosário, sim. E só vocês sabem o que é um rosário? Não. Sim. Sabem o que é um rosário? É um terço. São três terços. As nossas avós às vezes até diziam rezar o rosário de Fátima. Era uma expressão que a minha avó utilizava muitas vezes. Minha avó ainda diz. Ainda diz, pois. É muito utilizado. Eles não contaram a ninguém porque Nossa Senhora de Fátima pediu para eles não contarem a ninguém. A mais pequena, quando ela tentou não dizer, a mais pequena, a Jacinta, disse à mãe e a mãe perguntou se o Francisco também tinha visto e ela não respondeu e ela chamou Francisco. Depois a mãe da Lúcia não acreditou na história. E os três pastorinhos ouviam e viam a Nossa Senhora? Sim. Sim, os três? Era sim. Só a Lúcia que via. No princípio era. No princípio era. Só que ela pediu. Mas a Lúcia é que ouvia. Sim, o que é que o Francisco também teve que fazer para conseguir para ver e ouvir? Sim, diz, querida, diz. Rezar. Exatamente. Nossa Senhora pediu à Lúcia para lhe dizer para ele rezar muito, não foi? E depois acabou por conseguir. Só que ele não conseguiu ouvir. Diz-me, diz, João. E a Lúcia chegou aí várias vezes ao tribunal ou à polícia, o que era. Uhum. Sim. Exatamente. Para contar o segredo. Porque não acreditavam, contou, não acreditavam nos três pastorinhos, não é? Eu sou o Francisco, antes de começar a rezar, perguntou à Lúcia com quem estava a falar. Há pouco uma de vós disse que as pessoas não acreditavam, não era? Sim. E depois pediram que houvesse algo, um milagre, para acreditarem. Quem é que sabe que milagre foi esse? Ah, deixa ver, tu sabes, Eva, que milagre é que foi, que aconteceu para as pessoas acreditarem? O sol, foi o milagre do sol. Quem quer explicar o que foi o milagre do sol? Diz, Mónica. Estava a chover e depois o milagre foi quando apareceu o sol, que foi a Nossa Senhora de Fátima. E o que é que aconteceu ao sol? Ah, diz lá, Diana, calma. O sol começou a rodar. Ficou. Como é que ficaram as roupas? As roupas ficaram todas cheias. E acham que as pessoas depois acreditaram depois disso? Sim, sim. Alguns acreditaram. Isto... Só que depois, alguns que não tinham acreditado ainda, o sol começou-se a mexer e eles começaram a acreditar mesmo. Então, diga-me uma coisa: estavam poucas ou estavam muitas pessoas? Estavam muitas! Vocês são um espetáculo. Vocês sabem a história da Nossa Senhora de Fátima assim, de uma forma... Nossa, eu acho que não saberia contar melhor. Muito bem. Ok. Então, e rezarem o terço pela quê? O que é que ela me ensinou? Rezarem o terço para que houvesse mais... Mais o quê no mundo? O que é que nós também precisamos muito neste mundo? Paz. Boa, muito bem. Boa. Então, agora vamos pedir a uma das catequistas que nos fale do terço que se vai realizar este sábado, em que vamos estar todos presentes. Portanto, no próximo sábado, às 21 horas, na Eira, no Largo Ribeiro do Amaral, terá lugar o terço da catequese e contará com a participação de todas as crianças da catequese, das catequistas, de toda a família. Portanto, convidamos os pais, convidamos toda a família, os meninos a trazerem todos para participar no terço, que será uma celebração, como habitualmente, muito, muito alegre e muito especial. Portanto, no próximo sábado, que coincide com o 13 de maio, pelas 21 horas no Largo Ribeiro do Amaral. E vai ser outro momento muito especial para a Catequese Oliveira do Hospital e para toda a comunidade aqui à nossa volta, que habitualmente costuma também estar envolvida e gosta bastante de participar. Muito bem, então agora vamos aqui mais umas perguntinhas que a Cátia vos vai fazer sobre o terço. O que eu queria perguntar é se vocês sabem rezar o terço. Sabem como é que se reza? Tu, como é que é? Quem é que me quer explicar um bocadinho? Diz-me. Dez Ave Marias e um Pai Nosso. Sim, muito bem. É assim mais a dezena, não é? Essa é mais a explicação da dezena. Ângela, quer-nos explicar aqui um bocadinho como é que funciona? É como a Mónica disse, 10 Ave Marias e um Pai Nosso, mas depois repetimos durante... São 5 mistérios, certo? O primeiro mistério são 10 Ave Marias e um Pai Nosso, depois o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto, e no fim rezamos mais 3 Ave Marias, mais algumas orações e acabamos com a Salve Rainha. Muito bem. Nós, no início de cada catequese, todas as semanas, iniciamos a nossa catequese com um Pai Nosso e uma Ave Maria. E, portanto, queríamos aqui pedir um momento um pouco mais especial. Também pedimos pela paz no mundo, que foi isso que a Nossa Senhora nos pediu e pediu aos três pastorinhos. E, portanto, vamos então rezarmos todos juntos, sim? Um Pai Nosso e uma Ave Maria. Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Já percebemos que os nossos meninos da catequese também escutam ou percebem aquilo que a Nossa Senhora de Fátima quer, que nós rezemos sempre, todos os dias. Habitualmente nós não pedimos aos meninos para rezarem o terço, porque acaba por ser muito grande para vocês, não é? São muitas Ave Marias, muitas vezes o Pai Nosso, mas quando rezamos só um Pai Nosso, uma Ave Maria ou só uma dezena, que é o Pai Nosso e 10 Ave Marias, nós também já estamos a fazer aquilo que a Nossa Senhora nos pede. Acham? Sim? Sim. E vocês costumam rezar todos Sim. os dias? Todas as noites. Todas as noites. Não há nenhuma noite que se esqueçam? Não. Ai, que meninas bonito. Tão lindas. Eu acho que sim, que fazem muito, muito bem. Quando se esquecem, alguém lembra, não é? Quero ser como tu, Maria, como tu. Bem, terminamos o nosso programa especial e dedicado à Nossa Senhora de Fátima. Agradecemos às catequistas e a estas nossas queridas catequizandas fantásticas pela vossa presença. Terminamos com um pedido especial. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós!